Denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais resultou na condenação do prefeito de Monte Carmelo por crime de responsabilidade. O Tribunal de Justiça Mineiro julgou procedente denúncia oferecida pela Procuradoria de Justiça especializada no combate aos crimes praticados por agentes políticos municipais e condenou o prefeito a 1 ano de detenção em regime aberto. Os desembargadores levaram em conta a gravidade da conduta e que o réu é primário e tem bons antecedentes, e substituíram a detenção pelo pagamento de multa de 15 salários mínimos. O valor da multa deverá ser pago à entidade pública ou privada com destinação social, a ser escolhida pelo juízo da execução. O Ministério Público instaurou a investigação com base no parecer do Tribunal de Contas de Minas Gerais, que reprovou as contas do exercício financeiro de 2011, ano em que o prefeito autorizou a abertura de créditos suplementares no valor de mais de R$3 milhões, sem autorização legislativa e sem recursos disponíveis. Conforme o Tribunal de Justiça de Minas, não foi apurado superávit financeiro no exercício de 2010. Consta também no acórdão que a Constituição Federal veda expressamente a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. A Constituição Federal proíbe, também, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem autorização em lei. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Stephanie Salles.